Na Rota pelas Freguesias, a Rádio Boa Nova dá um salto ao Alvoque de Várzeas, uma freguesia localizada a sul do concelho de Oliveira do Hospital, terra de Mós e de Moendas, Moinhos e de Levadas. Agraciada pelo rio Alvoco e as suas margens, a freguesia de Alvoco é também conhecida pela sua ponte medieval, com dois arcos, classificada como Monumento Nacional. Rica na fauna e na flora e farta em lendas, Alvoco de Várzeas é uma emblemática freguesia do concelho de Oliveira do Hospital. À data do último levantamento censitário, a freguesia contava com 320 habitantes. Entrevistamos, por isso, na Rádio Boa Nova, Agostinho Marques, o presidente da Junta de Freguesia de Alvoco de Várzeas. Com 67 anos reformado, Agostinho Marques lidera o Executivo pelo segundo mandato consecutivo, contando já com um repertório de situações que teve que ultrapassar, algumas das quais noticiadas até a nível nacional. Sr. Agostinho Marques, seja bem-vindo à Rádio Boa Nova, a este espaço de conversas na Rota das Freguesias, que quinzenalmente levamos a efeito aqui nesta estação. No arranque desta entrevista, convidámo-lo a fazer uma apresentação do autarca, que em 2013, e sob a bandeira do Partido Socialista, foi reconduzido na presidência da Junta de Freguesia. Agostinho Marques, boa tarde. Quem é Agostinho Marques? Ora, Agostinho Marques, como disse aí, tenho 67 anos, nasci em Alvoque das Várzeas, criado até aos 15 anos, depois estive fora bastantes anos. Estive na tropa, em Angola, regressei próximo das origens, regressei a Ceia. E estive sempre muito perto de Alvoque das Várzeas. Depois, quando me reformei, dedico muito, estou muito mais também a Alvoque das Várzeas que propriamente em Ceia. Portanto, uma pessoa que levou sempre a vida a trabalhar, sou reformado de transportes internacionais e em 2009 fui convidado a integrar a lista da Junta de Freguesia de Alvoque das Várzeas. Em princípio não era para ser cabeça de lista, mas depois de algumas reuniões com os amigos, com as pessoas lá, desafiar-me a encabeçar. Nunca foi muito o meu objetivo, nunca pensei muito nisso muito a sério, entrei sempre para colaborar, mas encabecei e ganhei as eleições lá na freguesia e fui presidente até esta data, até o segundo mandato, que estou no segundo mandato, embora não fosse uma ambição minha recandidatar-me, nem nunca pensei muito a sério nos primeiros anos de presidente de junta, mas depois algumas pessoas foram pedindo para me recandidatar, porque eu estava reformado, tinha tempo, enfim, para disponibilizar para a freguesia, e enfim, me adereci a ideia um bocadinho para com os meus colegas, com a minha equipe, que eu sempre trabalhei e trabalhamos sempre em equipe, e que gostei de sempre trabalhar com eles, e resolvemos recandidatar-nos, e foi assim, e cá continuo. O Sr. Agostinho, portanto, dada a sua profissão, certamente passaria alguns períodos de tempo ausente de Alvoque de Várzeas. Já em tempos idos, quando voltava à sua terra, mostrava-se preocupado, sentia-se preocupado pela evolução da sua terra, notava que era preciso também o Sr. Agostinho um dia tomar as rédeas daquela localidade? Sim, eu sempre que estive fora, estive nos últimos anos, nos últimos 15 anos, 16 anos nos transportes internacionais, ia para o estrangeiro, quando vinha o fim de semana que estava cá, nunca falharia em Alvoque das Várzeas. Com certeza que, mesmo antes, eu acompanhei sempre como se vivia em Alvoco, como Alvoco evoluía nas suas associações, na maneira de viver, e sempre me preocupei. Agora, terem em mente, a pensar que um dia teria que ser presidente da junta, teria que ser presidente daquele daquilo para desenvolver algo que não, nunca pensei muito a sério. Agora, integrar as associações, que sempre integrei no grupo esportivo, fui um dos fundadores também do grupo esportivo, no Lar da Terceira Idade, na Liga dos Amigos, tive sempre participação dentro das minhas possibilidades nessas associações e sempre me preocupei e sempre fiz os possíveis para dar de mim o melhor que pude e que soube pela minha freguesia. E por isso então cá está, não é? E por isso em 2009 foi eleito, em 2013 voltou a ser eleito, voltou a ganhar as eleições, como já há pouco nos referiu. O que é certo é que o seu primeiro mandato e a estrear-se enquanto presidente de junta de freguesia, ainda que na sua juventude nunca pensasse que isso pudesse vir a acontecer, que é certo é que teve um primeiro mandato intenso, não é? Com assuntos de alguma forma difíceis de resolver, alguns dos quais chegaram a fazer grandes parangonas na comunicação social nacional. O que é certo é que foi então reeleito em 2013. O que é que o levou, já disse que com a sua equipa ponderou avançar, mas o que é que o levou mesmo então em 2013 a uma recandidatura e voltando a merecer a confiança do seu povo? Era para dar continuidade a um trabalho que já tinha iniciado? Sim, essencialmente. Essencialmente, além de alguns amigos me terem pedido para me recandidatar, eu tinha uma obra que queria dar continuidade e que ainda não conseguia dar continuidade, enfim, porque sofreu algum... A evolução dos tempos não permitiram que eu realizasse ainda este meu sonho, que é a construção de um posto de saúde novo em Alvoque das Várzeas, com condições. Porque nós temos um posto de saúde que tem muitos anos, que até está um bocadinho degradado e que precisa de obras, e nós temos a ponderar como é que vamos fazer, se fazemos obras no posto de saúde ou se fazemos o posto de saúde novo. Entretanto, a gente sabe perfeitamente que aquilo é quem teria que fazer as obras, teria que ser a ARS, mas a ARS com certeza que não faz, por várias razões que não merece bem estar aqui a dizer, e a freguesia de Alvoque, como tem médico para os utentes que tem, e tem bastantes utentes, eu vou dizer que Alvoque das Várzeas tem 600, à volta de 600 utentes no seu posto de saúde. E, portanto, como não queremos que as pessoas idosas se desloquem para ir ao médico, e o médico, que é nosso amigo, é nosso conterrâneo, é de Alvoque das Várzeas, que eu não vou deixar de referir aqui o Dr. Fernando Moraes, que tem sido uma pessoa também sempre impecável e sempre muito dedicado à terra, continuamos a ter o médico e queríamos ter o posto de saúde. E aí é um dos grandes desígnios que me levou, talvez, a recandidatar-me, entre outras pequenas coisas. Mas que já me falou nas dificuldades que eu tive no primeiro mandato, eu vou dizer que houve algumas coisas que me deram algum trabalho, mas também me orgulho de ter dado àquela freguesia, com a ajuda de todos os habitantes também, foi a questão da ETAR. Sabe o que é a ETAR? Ainda não está resolvido, nós temos dia 27 de maio mais uma sentença, ido ao Tribunal de Coimbra Administrativo por causa de uma previdência cautelar que é que o expôs, mas na altura que eu tomei posse, que tomámos posse, a junta de freguesia, ouvimos falar sempre muito na ETAR, porque na realidade as fossas eram uma coisa terrível, horrível, que tinha. Era o problema maior de freguesia. É que a gente passava a certa hora da noite, quando o vento estava de sudoeste, a freguesia toda tinha maus cheiros, e então eu sei que foi na primeira reunião que tive com o Sr. Presidente da Câmara atual, que também tinha sido eleito há pouco tempo, e falei nessa possibilidade. Ele disse: espera, vamos ver como é que isto está, não sei como é que isto está, mas possivelmente, se houver a hipótese, eu sei que vai haver aí uma reunião para se fazer algumas etares, porque este executivo prometeu em campanha eleitoral que a sanidade do Conselho é uma das prioridades, e vamos ver isso. Chega uns dias depois, ele disse: olha, há uma possibilidade de pedir uma candidatura para fazer a ETAR. Vamos falar com as Águas da Zericoa, ver se as Águas da Zericoa incluem também a ETAR de Alvoque das Várzeas neste programa. Falámos com as Águas da Zericoa, não foi muito fácil em princípio, porque as Águas da Zericoa disse que tinham previsto para meio do ano a ETAR de Alvoque das Várzeas. Mas nós, como havia uma candidatura já de algumas hectares, de 6 hectares, na altura eram 6 hectares, e nós batemos bastante e conseguimos que ela fosse integrada nessa candidatura. E então, pronto, foi daí que me orgulhei bastante de dizer que, depois de tantos avanços, tantos recursos da ETAR, porque já tinha sido lá posto até umas vedações a dizer, um ano ou dois anos antes, a dizer que ia começar a ETAR, as pessoas paravam 15 dias, chegavam ao fim de 15 dias lá a retirar as vedações, e a população já andava, já dizia que não havia, eram como os outros, que os outros também diziam que faziam e que não faziam, aquelas coisas que na aldeia sempre se diz e que as pessoas se vão observando. Estavam era longe de imaginar o que exatamente, iria acontecer. Exatamente, nunca pensaram, e depois houve aquele processo todo que meia dúzia de pessoas de Alvoque, enfim, até talvez com algum, dentro do ideal deles, alguma razão, porque no sítio onde ela ficava realmente é um sítio bonito de Alvoque, não sabiam que forma estava o projeto de ETAR, realmente aquilo ia chocar um bocadinho com a paisagem, com o ambiente, mas nós conseguimos que aquilo tudo fosse alterado, e hoje está lá a ETAR que todas as pessoas veem, que não, além de não chocar nada, fica ali, enfim, com, bem integrada na paisagem, bem integrada no ambiente. Numa anterior entrevista, chegou a falar que aquela era a fina flor das etas. Das etas, exatamente. Era a etara modelo das etas. Portanto, exatamente. No entanto, esse foi um problema que, na altura, muito trabalho lhe deve ter dado, não é? Sim, deu bastante trabalho. Nós fizemos várias reuniões em Álvaro das Várzeas, e também tenho que dizer que o Sr. Presidente da Câmara foi uma pessoa para que se dedicou e que teve muito interesse em defender também que a terra fosse feita, e a Câmara Municipal, nós devemos esse favor, e fico, não é favor, mas eu penso que eles também era um dever deles, mas eles nunca se puseram de parte, sempre lutaram também para que a terra fosse construída. E portanto... E a TAR está em bom funcionamento? A TAR, deixa-me só dizer duas coisas. A TAR está em funcionamento, está a funcionar bem. Desde que a TAR foi feita, nunca mais houve cheiros. Mas vou dizer que nós teremos que dizer que a TAR ainda não está pronta. Porque ainda falta o tratamento terciário, que a ERSAR está um bocadinho renitente em fazer, e é uma outra coisa que eles têm que fazer, que já falei com o Sr. Presidente da Câmara, e temos que falar com o Jorge José Ercoa, que já estava feito o adjudicamento de levar a água, a boca d'água, para baixo do sítio onde ela está, porque está ali perto do sul, está mal, é para ir 100 metros mais abaixo, à volta de 100 metros mais abaixo, já esteve o orçamento feito daqui, depois vieram lá, quando tomou posse esta nova direção das águas da Jericoa, entravaram ali o processo, pá, e agora temos à espera que nos façam aquilo, mas aquilo tem que ser feito com alguma urgência. Isto porque a água que então sai da Etar e é reposta no leito do rio não estará com a qualidade que era desejável. Quer dizer, ela não deita cheiro, as pessoas passam ali, ela cheira e não deita. E para mim está pior o aspecto de mamarracho da saída da água ali, provavelmente porque as pessoas passam ali, esteve lá este verão todo, as pessoas vão para ali tomar banho para o açude e realmente nunca ninguém se queixou que havia lá maus cheiros. Não sendo que há um ano e tal que apareceu uma água com bastante espuma, mas era do lado de cima do açude, e depois havia pessoas que ainda quiseram dizer que era de etar, mas não era, foi um problema de etar, mas foi de etar devido e que correu por ali abaixo. Mas aquela, Alvoco, aquela etar serve toda a freguesia de Alvoco? Sim, toda a freguesia, a freguesia sede de Alvoco das Várzeas, sim, serve. Nós até temos uma parte que está um projeto já foi feito levantamento, que é uma parte do braçal, que é o bairro do braçal, que já tem muita gente, para trazer para lá também é o único que falta, é aquele bairro do braçal, para trazer para ali para atar os esgotos. Muito bem, esse assunto então dos esgotos estará mais ou menos ultrapassado, tirando então esta ida novamente ao Tribunal por causa desta providência cautelar, não é? Exatamente. Mas é isso só e urgentemente a boca d'água. A boca d'água é urgente, muito urgente que seja feita. Nós já queríamos que fosse feita antes da época balneária. Outro assunto que lhe terá dado bastante dor de cabeça foi então a questão do TDT, em que os populares da freguesia de Alvoco de Várzeas se viram então privados de ter os quatro canais de televisão devido ao corte de sinal analógico da televisão. Veio muitas vezes a público em defesa do seu povo. Como é que está essa situação? A TDT está como está em todo o país, ela não está 100%, mas de qualquer maneira foi-lhes posto lá o sinal digital, porque era um dos vizinhos da EPT a fechar aquele emissor, que é o nosso emissor do Barroqueiro, que é de Alvoco das Várzeas. Nós temos um contrato ainda com a RTP antiga, que depois, enfim, há outras entidades que foram tomando conta desta gerência da televisão, e neste momento era da PT, agora não sei, deverá ser da Altice, não sei muito bem, mas na realidade era a intenção deles fechar, porque enfim, pela mesma razão que os fizeram em muitos outros sítios. Eles tiraram dali o emissor e não punham o sinal digital, que era para as pessoas comprarem pacotes. Porque isto e foi... muitos chegaram ainda a comprar. Muitos chegaram a comprar, nós tivemos alguns problemas até com pessoas com poucas possibilidades que compraram, depois não puderam pagar, depois quiseram nos executar, quiseram nos pôr problemas, e nós tivemos que fazer alguns atestados a dizer que as pessoas não tinham possibilidades nem sequer de pagar o pacote da televisão, e felizmente, pronto, resolveu-se esses problemas. Portanto, o assunto do TDT está ultrapassado em Alvoque de Várzeas. Outro assunto caro à freguesia, que se manteve freguesia, foi então o processo do processo administrativo, não é? Alvoque de Várzeas manteve a sua autonomia, uma luta também travada por Agostinho Marques. Também ajudei bastante. Deixa-me só dizer-lhe aqui uma coisa, eu fui a primeira pessoa que levantou na Assembleia Municipal este problema. Porque na primeira notícia do Diário de Coimbra, que é em que eu li, em que ainda era referenciado o Livro Verde, na reunião administrativa, era das primeiras freguesias a ser retirada, era Alvoque das Várzeas. E aquilo foi quem me deu um murro no peito. E eu chego à Assembleia a seguir, eu pedi na Assembleia, enfim, ao Sr. Presidente para nos ajudarem, porque Alvoque, enfim, tem a dimensão que tem e precisava ser ajudada nesta reorganização administrativa. Também lhe quero dizer que a Câmara Municipal também, como toda a gente sabe, e como as atas das Assembleias o dizem, foram sempre impecáveis em todas as freguesias, e pelo Presidente da Câmara não acabava nenhuma freguesia. Mas nós chegámos a uma situação em que realmente tinha que ir mesmo aquelas 4 ou 5, e vou dizer que o Oliveira Espinal deve ter sido dos concelhos do país que, em termos de percentagem, menos freguesias abateu. Eu digo abateu porque eu gosto de dizer isto, que foram freguesias abatidas, não foi nenhuma reorganização, porque está provado que as pessoas não estão melhor, não pouparam dinheiro nenhum, pelo contrário, mas isto foi uma luta também um bocado grande. Eu tenho pena das freguesias que deixaram de ser freguesia, porque não mereciam, porque deveriam ser todas freguesia, porque somos nós, os presidentes de junta, que apoiamos as pessoas das aldeias, e especialmente aquelas que estão mais longínquas, porque na realidade Alvoque também teria um critério que eles, enfim, enunciavam, que era, estava longe do sede do concelho, era uma população idosa, era uma população da periferia, e eles aí também salvaguardavam um bocadinho, e nós beneficiámos também um bocadinho para dessa situação. E foi aí que nós tivemos que nos agarrar, foi aí que tivemos que conversar, foi aí que tivemos que lutar, juntamente com o Sr. Presidente da Câmara, e com a Câmara toda, claro, e foi assim que vingámos, infelizmente, continuamos com a freguesia. Portanto, saneamento, TDT, extinção de freguesias, três temas bastante intensos que marcaram o seu primeiro mandato autárquico. A partir de 2013 a vida tem sido um bocado mais tranquila, pelo menos no que respeita a esses trabalhos tão, tão intensos. Agostinho Marques, Alvoque de Várzeas é um dos locais do concelho com um forte potencial turístico. O que é que tem sido feito no sentido de tirar bom partido deste potencial? Aí nós poderemos dizer que não tínhamos sido tão, como é que eu ia dizer, eficientes como talvez deveríamos ser, porque na realidade nós temos muitas potencialidades, temos feito alguma coisa, e prova, nós temos a praia que está englobada nas aldeias Xisto, temos a praia com bandeira acessível e bandeira azul, e temos ali um espaço que é reconhecidamente por toda a gente um bom espaço, um espaço alegre, bonito para estar ali muito tempo. Enfim, falo-nos algumas coisas ainda ali, e vou dizer que ainda ontem ia falar com o Sr. Presidente da Câmara, a ver se conseguíamos fazer ali uma linha d'água mais profunda para as pessoas se sentirem, para tomar banho, porque na realidade o nosso grande problema ali é que temos pouca fundura de água junto à praia fluvial. Teremos bons sítios para nadar, para tomar banho, enfim, para passar tempo, mas é a montante ou a jusante do Parque Brandeiro. Vale. E é isso é que nos enfim, inibe um bocadinho para, às vezes, termos ali enfim, mais gente, melhores condições. Vale a qualidade da água, não é? Do Rio Alvoque, que tem sido normalmente avaliada com bons parâmetros na sua qualidade. E vocês também têm, de alguma forma, apostado na requalificação da praia fluvial. É por aí o caminho. No entanto, também gerou ali alguma polémica às obras que foram feitas na zona do mar. Como é que olha para isso? Sim, eu acho que, pronto, as obras que foram feitas ali no barrio, para mim, são obras que estão bem feitas e que precisava e que necessitava, porque estava lá antigamente, era um barraco. As pessoas às vezes não gostam que eu o diga, mas era, na realidade, era um barraco. Agora, para as pessoas estarem, as pessoas que gostam de estar ao balcão ou ao bar a beber um copo, este não está tão eficiente, não está tão protrátil, não está tão maleável, que as pessoas têm que, enfim, ser transplantado, ou têm que ir lá dentro ao bar para ver. E depois, enfim, houve um outro condicionante, estávamos em campanha eleitoral, também convinha que se dissesse que aquilo que parecia mal e que parecia sei quantos, porque eu vou dizer que a partir de meio da época já ninguém falou no bar, já ninguém falou na situação das obras que lá fizeram, e até lhe quero dizer aqui também contar que eu tive com algumas pessoas que vêm lá todos os anos, que, enfim, são pessoas que nos merecem alguma credibilidade e dizem que aquilo ficou muito melhor, está muito mais bonito e enfim, e parece melhor um parque merendeiro, enfim, com algo que tem mais requinte que tinha o antigo, pronto, em palavras mais justas. Habitualmente, no verão, aquela é uma das praias mais frequentadas do concelho. Tem noção de quantas pessoas poderão passar pelo vosso espaço? Nós nunca fizemos exaustivamente, como é que eu ia dizer, sabe quantas pessoas podem passar, mas nós sabemos que ali disso tem ali mais de 300 pessoas só ali no Parque Brandeiro e Praia Fluvial. Se lá for no verão, assim um sábado e um domingo, especialmente um sábado e um domingo, começa a haver no açude da Moenda, no Parque Brandeiro, no açude da Volta, no sul do Parente, no sul do Candão, sempre cheio de gente. Eu não sei, haverá sempre, na verdade, domingos terão ali mais de 700 mil pessoas. Portanto, turistas que acorrem, gente do concelho e da região e também de outros pontos que acorrem então à freguesia de Alvoque de Várzeas para apreciar a sua paisagem, mas se calhar muitas mais poderiam ir caso aquela localidade também fosse servida por melhores acessos. Tem sido uma voz crítica relativamente ao estado da Estrada Nacional 230, que possibilita o acesso de quem circula na Estrada da Beira e então acorre Alvoque de Várzeas. Este é um problema de Alvoque, é um problema do Conselho de Oliveira do Hospital? Exatamente, é um problema do Conselho de Oliveira do Hospital. Eu sempre fui crítico em relação às estradas de Portugal. Eu tenho tido uma luta entre ofícios para lá e ofícios para cá com as estradas de Portugal por causa daquela estrada. Porque desde que eu tomei posse, no primeiro mandato, que eles não são muito eficientes no arranjo de estrada. E temos que ser nós, inclusive a limpar perto da freguesia, temos que ser nós a limpar a estrada, porque senão a freguesia fica com mau aspecto, especialmente ali perto da povoação. E eles, e a gente, que há muito tempo, deixa-me só também contar esta pequena história para verem, em frente à escola era terra batida, e a água que vinha pela rua da escola, e alguma que vinha da Rua das Eiras, vinha para o meio da estrada. Eu requalifiquei aquilo com meia cana sumidoira, para trazer a água para o alcaduto, e pus paralelos no passeio. Pronto, olha, aquilo ficou, além de ficar mais eficiente, a água não vem tanto para a estrada, ficou mais bonito. Ainda não há, isto já foi há uns 3 anos, ainda há um ano queriam autuar, pá, porque eu ainda não tinha mandado o projeto da obra que fiz em frente à escola. Quando eu não tinha nenhum projeto, eu cheguei ali, requalifiquei e fiz ali para ficar aquilo mais bonito, mais eficiente, para as pessoas não querem na valeta. Portanto, a ver, as estradas de Portugal são muito exigentes nas coisas em que eles gerem, mas naquilo que eles têm que fazer, nas obrigações deles, eles não fazem, e as limpezas nas estradas normalmente fazem-nas em setembro ou outubro, na altura em que já ali há muito menos gente. No outro mandato, uma ocasião mais a senhora Graciosa Vila Pouca, que era a presidente da Junta na altura, fizemos um comunicado em conjunto e eles acho que nunca responderam sequer. Não se trata só de uma questão de limpeza, é uma questão do mau estado do piso. E o mau estado do piso, o piso está péssimo, como eu já levei à Assembleia por duas vezes, já levei uma moção para o Sr. Presidente da Assembleia mandar para as estradas de Portugal, e na realidade eu não vejo da maneira que o país está envolvido, com as dificuldades que eles dizem que têm, não estou a ver muito que a breve trecho seja requalificada. É que também, exatamente, é que segundo também a informação que o Presidente da Câmara deu na última reunião pública do Executivo, não há qualquer previsão nem qualquer dotação no sentido da requalificação daquela via. Portanto, prevê e receia que a via continue assim por mais alguns anos. É essa a nossa preocupação, porque as pessoas vão ali e veem o estado da estrada e alguns dizem, depende de que esta estrada esteja tão má e a gente, enfim, tem algum óbvio em vir aqui porque a estrada realmente não ajuda nada. E como sabe, Alvoco, no concelho deve ser a terra que atrai mais os turistas e porque é uma zona... Como toda a gente reconhece, é uma zona bonita para as pessoas que vêm, pelo menos aqui, a primeira vez vêm, nunca deixam de vir a segunda vez e estarem ali há algum tempo. Entrevistamos Agostinho Marques, o presidente da Junta de Freguesia de Alvoco de Várzeas. Falamos do potencial turístico desta freguesia do Concelho de Oliveira do Hospital. No entanto, é uma freguesia que não tem resistido a este fenómeno que tanto se fala nas regiões do interior, que é a desertificação. À data dos censos de 2011, eram 320 os habitantes da freguesia de Alvoco de Várzeas. Na localidade de Parente também devem ser escassos os habitantes e muito menos as crianças, certamente. O que é possível fazer ou o que é que se está a fazer no sentido de inverter esta tendência de fuga da população? Não é fácil, especialmente para uma freguesia pequena como nós e que não tem grandes apoios e grandes possibilidades de algumas candidaturas, não é fácil. Mas eu vou dizer que a Alvoco das Várzeas tem feito algum esforço, não só a Junta de Freguesia, mas algumas instituições particulares e não só. A IPSS também temos que lhe dar valor porque tem empregado muita gente. Nós na cooperativa requalificamos a cooperativa também, que estava um bocadinho amorfa, tinha dois funcionários na altura, ou três no verão quando era o tempo dos incêndios, neste momento tem 8 funcionários. A IPSS tem os bastantes funcionários, algumas pessoas que empregam pessoas também têm metido pessoas ao seu serviço. E eu tenho a impressão que neste momento Alvoco teve uma fase pior. Temos uma ideia de que não consigamos manter este ritmo de manter as pessoas, porque enfim, se nos tiram também as condições, enfim, que nos querem tirar, se tiram-nos o posto médico, já nos tiraram a escola, com certeza que vai ser muito mais difícil. Portanto, esta é a nossa luta agora neste momento, é manter os postos de emprego, manter o trabalho, para ver se as pessoas vão radicando. Vou dizer que ainda este mês nasceu-me lá uma criança, uma pessoa, enfim, que casou ali, veio para ali, veio viver para ali, porque o marido tem ali o emprego dele também, já abriu o emprego dele, tá, e é este esforço que estamos a fazer, a ver se mantemos Alvoco mais ativo. E eu tenho esperança, eu sou um otimista por natureza, eu tenho esperança que Alvoco nos próximos censos vai subir no censo. Ainda assim, portanto, quem vive em Alvoco goza de uma qualidade de vida invejável, mais que não seja pela beleza da paisagem, pela pureza da água do rio e também do ar que por lá se respira, não é assim? A par disso, outros benefícios também tem a localidade de Alvoco. Falou a propósito da IPSS, que dá emprego a muita gente da localidade e até certamente pessoas de fora da freguesia de Alvoco de Várzeas, uma IPSS que está também a alargar os serviços que presta, nomeadamente na área dos cuidados continuados, é assim? Exatamente. Nós temos, já está o edifício está feito, agora falta os equipamentos, que possivelmente é o mais difícil, que é os serviços continuados. É uma obra que envolve algumas verbas avultadas, até avultadas para as pessoas só da freguesia, que exige que tenhamos amigos em Oliveira, em Coimbra e em Lisboa que nos ajudem, que ajudem a ser cave, porque aquilo é uma obra que é necessária. O Conselho não tem nenhuma obra daquelas e necessita. Mas é uma obra comparticipada? É uma obra que tem que ser comparticipada, e ela está a ser feita agora neste momento a custos da Sercave, com alguns apoios da Câmara e da ARS, mas tem promessa de ser comparticipada, e quanto mais não seja, ver os acordos que poderão ter, toda essa envolvência está a ser tratada, a ser feita por pessoas responsáveis e pela Sercave. Aquilo é uma obra da Sercave, a Junta de Freguesia ali apoia dentro do que é possível, do que pode, e está sempre disponível para qualquer coisa que a Sercave necessita. A Junta não regateia um minuto de esforço que seja para que aquela obra vá avante, não só para engrandecimento da freguesia, penso também que também vem dar algum agradecimento ao Conselho, e, enfim, pela necessidade que exige algumas pessoas que vivem aqui no interior e que necessitam daquele serviço. Uma mais-valia. É uma mais-valia muito grande para o Conselho. Enquanto que pelo país e também no Conselho as populações se queixam de médico de família, já falou de graça que Alvoque de Várzeas tem em manter o seu posto local de saúde com um médico que é da terra, um médico que é amigo da população. Portanto, esta é uma luta também vossa, que têm conseguido manter este espaço. Antes do início desta entrevista, falava-nos também de um outro projeto coroado com êxito, que foi também a informatização daquele espaço. Exatamente. Eu já agradeço um bocadinho. Nós também temos um grande amigo, o Dr. Fernando Moraes, que disponibiliza sempre a ir ali. A Junta de Freguesia também disse algumas vezes já que teria que arranjar uma solução, se o Dr. Fernando Moraes, por qualquer motivo, enfim, de chegar aqui naquele ande de muitos anos ainda na medicina, porque ele ainda é um rapazito novo, mas teria sempre que resolver aquele problema, porque é algo que necessita de que um médico ali, porque está a 20 km do concelho, não está a 3 ou 4 km como algumas freguesias daqui, e há pessoas que têm muitas dificuldades de locomoção, e têm ali o posto médico à porta, e é uma luta que temos travado. Há médico quantas vezes por semana? Nós temos duas vezes por semana, e como ele faz banco, às vezes só vai uma vez. Mas pronto, as pessoas já sabem que ele, aquele dia que ele vai lá, à quinta-feira vai lá sempre, e outras à segunda-feira, pronto, eles já sabem que no centro de emergência estão preparados e vão sempre ali. Mas é uma luta que temos travado e que não podemos merecer, porque eu tenho a impressão que... este governo ainda não se esqueceu para acabar com estas coisas das aldeias, porque sou-lhes ouvido algumas coisas que nos faz desconfiar, como neste caso que falou aí na informatização. Nós desde setembro que ouvimos falar que era um problema para os postos de saúde que não tivessem informatizados, e nós, como sabíamos, o nosso não estava, e o médico já se tinha queixado, enfim, como lhe disse, de que perdia muito tempo ali e depois tinha que vir perder ao mesmo tempo ao Centro de Saúde de Oliveira, e nesse tempo, duas ou três horas, estava a fazer, a acabar os serviços que tinha começado no posto de saúde, atendia seis doentes, é o que ele diz, atendia muitos doentes, pá, e tem que estar a fazer as duas coisas. E depois tínhamos o problema de não estar informatizado, enfim, ser dos primeiros também aqueles. E então travámos também uma luta que o nosso Presidente da Câmara também ajudou, e falámos com as pessoas responsáveis, que foram simpáticos e foram acessíveis, e disseram-nos, pronto, a gente se consegue, ainda vamos ver este problema. Inclusivamente, eu vou dizer que um dos responsáveis, que é o Sr. Presidente da ARS, disse que até era de conhecimento que não estava informatizado no posto de saúde de Alvoque das Várzeas, e pronto, ele prometeu-nos e realmente cumpriu. Tenho que dizer que ele cumpriu, porque na quarta, pronto, faz 8 dias, foi posto lá a informatização e o sistema do Serviço Nacional de Saúde lá em Alvoque. Falar das riquezas de Alvoque de Várzeas certamente não é só falar de ambiente, de paisagem, haverá também ali toda uma união da população. Falou que antes até de ser presidente da junta já se envolvia no associativismo, nas coletividades da terra. Como é que é a realidade em Alvoque de Várzeas no que ao associativismo diz respeito? É bom, é saudável. Eu penso que temos ali até bastantes associações. Temos a Liga dos Amigos, Cantares das Cotovias, o Grupo Desportivo, a Cooperativa e a Cercave. Temos ali, não sei se estou, mas a Liga dos Amigos do Parente, que é um bom ambiente entre todos, e colaboramos entre todos em algumas iniciativas, especialmente com a Liga dos Amigos. Eu vou dizer, nós com a Liga dos Amigos temos feito ali a feirinha, fazemos a feirinha quase agora, a partir de agora, de 15 em 15 dias ao domingo, que as pessoas gostam muito, só para vender artigos da terra, só se vende, queriam na terra, ou artesanato, ou uma galinha, um coelho, sei lá, e pronto, aquelas coisas que se fazem. Tudo que há de produção própria. Exatamente, tudo produção própria. E é giro que as pessoas já estão à espera de ver a feirinha, até um para ir comprar uma alface, para ir comprar um molho de grelos, pronto, e tem sido boa a colaboração. Nós tivemos protocolo também temos um protocolo com a Cooperativa, onde temos o sinal do livro online, está nas instalações da Cooperativa, portanto temos um protocolo também com a Cooperativa nesse aspecto. Agora, o que queríamos era fazer, que nunca tivemos muito, porque nunca se pensou muito, fazer um protocolo com os baldios, com a Comissão de Combate dos Baldios, a ver se a gente também desenvolve ali mais um bocadinho a floresta, se fazemos ali alguma coisa, enfim, que atraia, além de atrair mais as pessoas ao Alvoque, que deu uma rentabilidade a Alvoque e queria mais uma ou duas pontos de trabalho, que era bonito, que era giro, pá, e poderíamos tornar Alvoque mais bonito e mais acessível, porque, sabe, viver em Alvoque hoje é ter saúde. E eu vou-lhe dizer, mesmo só contar esta pequena passagem, que há dias estive com um casal, que por acaso a senhora é da minha idade, é da minha criação, que estava em Lisboa, o marido tem um problema de pulmões e andava no médico, veio estar aqui 15 dias e em 15 dias sentiu-se bem. Eu não tinha estado aqui assim muito tempo, e então foi para Lisboa outra vez, e ao fim de 8 dias estava outra vez mal, foi ao médico, mas eu, então você vai para lá, está ali há um ano e tal, vai para 2 anos, diz ele, nunca mais foi ao médico. Portanto, a ver, Alvoque é uma terra que dá saúde. Portanto, toda a gente tem as suas maleitas, deu uma passagem por Alvoque, certamente que sairá de lá melhor. Exatamente, exato, vá a Alvoque, e esteja em Alvoque, e vive em Alvoque, que vive bem. Deixa-me só também referenciar aqui um pequeno problema em Alvoque, que eu também não poderei esquecer, que tem desenvolvido muito, muito Alvoque, e penso que no futuro está a criar condições para que Alvoque seja melhor, que é um engenheiro José Vasco, que tem lá, está na recuperação das suas casas antigas, que está a fazê-lo muito bem, e tem alguns projetos ali quase acabados, e que eu penso que vai ter condições para que as pessoas vão a Alvoque e fiquem em Alvoque e passem em Alvoque 15 dias. Espaços de turismo, não é? Exatamente. Porque faltava também naquela localidade. Sim, sim, é uma lacuna, é ter camas e agora falta também ter ali um restaurante, ter ali, porque só temos um café em Alvoque das Várzeas, e enfim, é uma pessoa até já com alguma idade, e nós precisamos ali de um estabelecimento do género, para, enfim, mas temos que criar condições para que as pessoas também invistam ali e tirem a sua rentabilidade. E a Quinta da Moenda também está em atividade. E a Quinta da Moenda está em atividade, só que a Quinta da Moenda é só as dormidas, as pessoas vão para ali e é só a dormida, mais nada, portanto é um outro turismo, também é um turismo que faz mais também, estrangeiro, exato, não é? Sim, mas, e também há português que ele tem na internet as suas instalações, e há muitas pessoas que vêm ali, às vezes do Alentejo, vêm ali passar 4 ou 5 dias, porque nós já temos recebido a Junta de Freguesia no e-mail, as pessoas dizem, olha, eu vou passar aí 3 dias em Alvoque das Várzeas, eu não conheço, digam-me lá, o que é que eu poderia visitar? O que é que eu poderia fazer aí e tal? E a gente, enfim, estamos informados, por época as pessoas vêm ali passar 2 ou 3 dias, eles dizem-me que vêm para a Quinta da Moenda, e sabemos que há pessoas mesmo de cá que vêm passar aí uns dias. Mas esse projeto que falou do engenheiro José Vasco contempla a abertura de um restaurante, de um espaço de café? Não, pois, não contempla, pelo menos não está previsto, o que eu saiba não está previsto, mas é uma das coisas que nós teremos que nos agora preocupar também, porque complementava muito bem aquela zona de turismo que o engenheiro Javasco está a proporcionar. Podem então desafiar os empreendedores a abrirem um restaurante em Alvoque das Várzeas. Exatamente, é isso. Que é necessário, não é? Exatamente. Agostinho Marques, ser presidente de junta é também manter um trabalho de articulação com a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital. Aliás, ao longo desta entrevista, já por variadas vezes, destacou o apoio da Câmara Municipal, nomeadamente do seu presidente, na resolução de vários casos que foram caros à freguesia de Alvoque de Várzeas. Como é que avalia a atenção que tem sido dada pelo município à sua freguesia? Não, tem sido bom. Nós temos tido boa colaboração com a Câmara Municipal, e a Câmara Municipal tem também tido bastante interesse em Alvoque das Várzeas e ali candidaturas que têm a mão da Câmara, tem que ser da Câmara, que foi o caso da requalificação do Parque Brandeiro, que nós queríamos requalificar, enfim, em termos mais restritivos, porque não tínhamos muito dinheiro, mas fez-se uma candidatura, que foi o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Vice-Presidente, mais propriamente porque eu era na área do ambiente, e fizeram a candidatura, e foi a Câmara que fez para a requalificação, que estamos a requalificar, tem feito a primeira fase, que foi o bar e a Lima Zona Envolvente. Agora temos a segunda fase, que é por embelezar toda aquela área em volta do bar, e enfim, por ali algumas coisas, e depois ainda há a terceira fase, que é depois a parte do Parque Brandeiro, que é a parte de baixo onde está a churrasqueira, que é para, pronto, fazermos ali, ou a relevar, ou por ali qualquer coisa ali. Tem sido um município tem sido atento, tem sido preocupado, tem enfim, olhado para o Alvoque, que ele sabe perfeitamente que está também ali em potencial turístico. E agora deixa-me dizer aqui outra coisa que eu também gostaria de referenciar, porque ainda esta semana passada o município levou à BTL, que é a Rota das Levadas da Alvoque das Várzeas, que tem o pré-projeto feito, agora necessita de candidatura, até já tem um orçamento também para quando poderá ficar mais ou menos, e vou lhe dizer que é um projeto brutal, especial. Eu só quero dizer esta, é uma rota das levadas que só pode subir pela margem esquerda ou pela margem direita do Rio Alvogo, e depois na Moenda tem no projeto uma ponte de Flandres, acho que chama assim, que é aquela ponte de madeira em arco, para atravessar o rio de um lado para o outro, e as pessoas fazem um circuito em volta de... Portanto, um projeto que certamente atrairá muitos visitantes. Já foram algumas pessoas ver a Rota das Levadas, só que neste momento terá que ser uma, por conta própria, porque tem algumas coisas que são difíceis, tem alguns precipícios que nós neste momento não temos assegurado, nem temos a rota ainda aprovada, ainda tínhamos já feito o projeto e tem já um orçamento, mais ou menos quanto poderá ficar, mas enquanto aquilo estiver oficializado e tudo posto na marcha... Mas há possibilidade de financiamento? Sim, há algumas promessas e algumas condições de financiamento. Agostinho Marques vai no seu segundo mandato, já teve que ultrapassar vários obstáculos até chegar até aqui. Que marca espera deixar na sua passagem pela Junta de Freguesia? Olha, a única coisa que eu queria deixar era deixar a freguesia melhor, as pessoas viver com mais comodidade, mais cómodos, terem melhor qualidade de vida e os dias que passarem em Alvoco os passem bem, os passem com alegria, e que sejam felizes ali em Alvoco. Essencialmente, eu não, qualquer obra que eu esteja a fazer ali, faço-a porque eu vejo que é necessária e há algumas possibilidades de fazer. Mas não estou a pensar que tenho que fazer isto ou que tenho que fazer aquilo ou que a minha finalidade é fazer simplesmente uma obra que fique ali, não. É aquilo que as pessoas se sintam bem em Alvoco, que se deem bem, e como lhe disse, que vivam felizes e que gostem de estar em Alvoco, que gostem de viver em Alvoco e que expuxem para estar em Alvoco e não saírem de Alvoco. E que mensagem deixa à oposição em Alvoco de Várzeas? Eu, à oposição, vou dizer que temos uma boa relação com a oposição, não haja dúvida. Só que gostaria que eles fossem mais colaborantes, colaborassem um bocadinho mais com a Junta de Freguesia. Eu sei que a contestação que eles fazem sei que eles têm alguma razão, alguma contestação, nós não fazemos tudo bem, porque quem faz está sempre sujeito a errar, mas também não fazemos tudo mal, e eu gostaria que colaborassem mais um bocadinho, porque eu pedi-lhes a eles que quando foi da tomada de posse, que iríamos trabalhar em conjunto para fazer algo melhor, foi-me prometido que realmente que iam colaborar e que iam participar, e até neste momento... Eu não tenho a dizer que tenham sido muito contestatários, mas por vezes podiam ajudar mais um bocadinho, têm possibilidade de ajudar mais um bocadinho para engrandecimento de Alvoco. Poderiam colaborar mais contestar, não é? No sentido de dar mais opiniões. Sabe como é que é política? Sim, sim, sabe como é que é a política, eu aceito a crítica, e aquela crítica política até aceito melhor. Agora, aquela crítica do bem de Alvoco, do que é bom bem para Alvoco, estarem a criticar simplesmente porque, enfim, querem criticar, quando toda a gente sabe perfeitamente que é um bem para Alvoco, eu é que não acho muito bem. Agora, as críticas políticas, a gente sabe perfeitamente que a política é até estas coisas, e temos de estar preparados e temos de ter as cabeças para saber ouvir e para saber aguentar. E o que está mal, o que eles dizem que está mal, é ter a humildade e o reconhecimento de dizer assim, sim, senhor, acho que sim, que vamos tentar retificar, se for o caso, e vamos melhorar. Agostinho Marques, um filho da terra, não é? De Alvoco de Várzeas, com 67 anos, vai no seu segundo mandato. Pondera continuar nestas lides da vida autárquica? Eu sabia que você me ia perguntar isso. Eu sabia, mas vou dizer com toda a sinceridade. Se as eleições fossem amanhã, não me recandidato. Não é pensar nisso. E sendo as eleições em 2017? Em 2017, nestas coisas, nunca não queria deixar aqui nenhuma... Como é que eu ia dizer? Ficar vinculado aqui a nenhuma posição. Mas se eu pensar o que estou a pensar hoje, vou dizer que não é a minha intenção. Na outra vez eu disse que nunca foi minha ambição recandidatar-me. E não, nunca foi minha ambição, profissionou-se e recandidatei-me. Neste momento, a minha ambição é não me recandidatar. Eu não, tenho 67 anos, há muita gente nova, cansaço, talvez não sou também cansaço, porque tenho 67, em 2016 tenho 69, e então Há gente jovem lá, há pessoas novas que poderão colaborar muito mais, podem ter muito mais iniciativa, ter mais mais vivacidade para fazer as coisas. É como lhe digo, não me vou veicular a nada, porque eu tenho dito aos meus colegas, há uns digo que já não, nem pensar nisso, outros dizem, epá, então vou começar já a fazer campanha para a próxima, nestas brincadeiras. Mas vou-lhe dizer, a minha posição é esta. Se as eleições fossem daqui a um mês, eu não pensar nisso, não me recandidato. Faltam 2 anos. Penso que vou manter esta posição, enfim, mas e estou pela minha mulher, ela vai ficar toda contente. Exatamente. Saía já ontem, porque a mulher quer é mais tempo do marido, não é? Exatamente. E no caso de deixar, imaginemos que deixava amanhã a junta de freguesia, deixava a melhor do que encontrou? Eu acho que sim. Isso sem vaidade, sem também não é como me desse a mais, que a gente também não poderia ser, mas eu penso que deixei coisas muito melhores do que o que encontrei. Não vou enumerar aqui muitas coisas, mas eu vou-lhe dizer que retifiquei algumas coisas que estavam tão mal feitas, que eu gastei mais dinheiro a retificá-las para do que elas custaram a fazê-las. Mas não merece a pena, são coisas que eu não gosto de... As pessoas que lá estiveram antes de mim fizeram o que puderam, e o que souberam, e as condições que tiveram para o fazer, com certeza que qualquer coisa que fizessem mal, não fizeram com a intenção de fazer mal, mas eu terei que dizer também que fiz muitas coisas, a freguesia da Alvoque das Várzeas fica melhor, fica mais bem servida do que quando eu a encontrei. Muito bem. Justinho Marques, foi um prazer contar consigo neste programa de conversas, nesta Rota pelas Freguesias, aqui na Rádio Boa Nova. Demos então um destaque particular a esta localidade, que é bela pela sua paisagem, pela qualidade de vida, ainda que com poucos habitantes, uma situação que espera que venha a ser contornada nos próximos anos. Obrigada pela sua presença aqui na Rádio Boa Nova. A Rádio Boa Nova termina então esta entrevista com Justinho Marques, com 67 anos, no segundo mandato, à frente da Junta de Freguesia de Alvoque de Várzeas. Boa tarde, obrigada. Boa tarde.